anda junto de mim, meu benzinho. Ouça bem o que vou lhe dizer. Tudo aquilo que eu disse é mentira. Eu não posso viver sem você. Inventei essa nossa briguinha para ver o seu pranto rolar. Eu briguei com você, queridinha, porque acho lindo ver você chorar. Disse até que você era feia, foi somente pra lhe provocar. Eu falei que outra igual a você se encontra em qualquer lugar. Pode crer, meu benzinho, é mentira. Meu amor por você é profundo. Eu não quero jamais te perder. Outra igual a você não existe no mundo. Eu falei que gostava de outra, só pra ver você ficar bravinha. Eu lhe juro que foi brincadeira. Gosto muito de você, bobinha. Não precisa chorar desse jeito. Você é minha louca paixão. Eu não posso perder seus carinhos. Você já é dona do meu coração. Thank you.